peguei um trem de Sofia para Budapeste, da Bulgária para Hungria. Peguei um trem de Budapeste para Sofia, da Hungria para Bulgária. Duas grandes nações do leste europeu, duas belas cidades da Europa do leste, Sofia e Budapeste, Sofia e Budapeste, Sofia e Budapeste, Sofia e Budapeste, Sofia e Budapeste, Sofia e Budapeste, Sofia e Budapeste, Sofia e Budapeste, Hungria, Bulgária, Bulgária, Hungria, Sofia e Budapeste, Sofia e Budapeste, Sofia e Budapeste, Sofia e Budapeste, Hungria, Bulgária, Bulgária, Hungria. Ano que vem vou me mudar para Bucareste. Isso aí, mano. Sofia, Budapeste, Sofia, Budapeste, Sofia, Budapeste, Sofia, Budapeste, Hungria, Bulgária, Bulgária, Hungria, Sofia, Budapeste, Sofia, Budapeste, Sofia, Budapeste, Sofia, Budapeste, Hungria, Bulgária, Bulgária, Hungria, Hungria, Bulgária, Bulgária, Hungria, Hungria, Bulgária, Bulgária, Hungria, Hungria, Bulgária, Bulgária, Hungria. Thank you.